Salvador. Amo a Cristo. Amo a Cristo. ¿Por qué? Porque me amó primero a mí. Todas las mujeres. Amo a Cristo. Amo a Cristo. Él es mi Dios, mi Salvador. Amo a Cristo. Amo a Cristo. Porque me amó primero a mí. Ahora todos juntos. Amo a Cristo. Amo a Cristo, Ele é meu Deus, meu Salvador. Amo a Cristo, amo a Cristo. Por quê? Porque Ele amou primeiro a mim. Amo a Cristo, amo a Cristo, amo a Cristo. Ele é meu Deus, meu Salvador.